Christian Horner, chefe da RBR, disse que a equipe não está em pânico. Opa! O outro nome aqui é o... Deixa eu achar aqui. Fora... Não, aqui... Will Power! Vão, porra, eu tô atrasado. Se vocês trem sair no site antes de eu chegar na federação... Se as trem da federação sair no site antes de eu chegar lá, o Toscano vai comer meu fígado, pô. Não, esse aqui é da... Lá da Etiópia.